Salvador Baiana 1885 da Gol Pronto, não passa cara da 1-0. Boa noite, 1885, após Airbus da Tana, curta final ali, mantém 1-0. Após aeronave na final ali, mantém 1-0, 1885. Zulu Gol, fez decolar da 1-7, atento a estreia de turbulência, vento 1-0-0 graus, com 1-0 nó. Solo 2-0, liga direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, obrigado, boa sorte, 3-6-2. Mas o Golf decolado aos 2-0, curva direita, reporte na final, dá 1-0. E Juliette para o portal 01. Alfa, Juliette para o 01, da 3662. 85, clipe decolar da 1-0, vento 1-0-0 graus, com 1-1 lá. Autoridade de decolagem da 1-0, gol no 8-8-5. No 885, decolado aos 22, controle 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, boa. Doutor Baiana 1885 da Gol, tá cruzando 1000. Boa noite, com meu contato radar na decolagem, estou para nível 360 na saída da EL, após ali da Bridge. Gol no 85, copiou o controle? Acho que eu estou para você. Contato radar supera nível 360 na saída da EL, após Leda Bridge. 360 da EL, Leda Bridge. 885. 9083, tá sentindo a informação, Vitor, autorização de tráfego da Guarulhos. 9083, saída prevista da EL, Leda Bridge, aguarde cópia. Da EL, Leda Bridge, saída de cópia. Teve toque remetido no 1-0, vento 1-0-0 graus, com 1-4-9, altímetro 1-0 no 2. 9083, pronto para cópia. Pronto para cópia, Gol 9083. Gol 9083 autorizado para Sierra Bravo, Golf Romeo via Upper Zulu 10 até SMAP, após gerado posição AWAC, após gerado MIA, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 400, decolada pistão no zero, primeira curva à direita, subida da L, Leda, Bridge, controle em 120.8, transponder 5172, Gol 9083. Então, nível 400 para São Paulo, a saída é da Elton, São Júnior da Brito. Decola da 10 com curva à direita, Upper 10, Márcio, DCT, Away, Via, conforme a rota do campo. 1208 é o controle 172, transponder no gol, 109083. Protegimento correto, gol 9083, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Chama pronto para o pushback acionamento, gol 9083. 5218. Desculpe, 5218. Mantenho no 70. Solicita, se possível, voar direto Itapu. Autorizado, direto Itapu, 5218. Acendo identificação, altíssimo em Salvador, 1012. Autorizado, descida para nível 060. Autorizado, quando pronto para o 060, Romo Itapu, 5218. Volo 398, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 1, para o nível 050. Apresento voo na proa 060, limite localizador. Está presente 060, fica lá. Sou 398, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento de LSX2, reposto estabilizado. Para 2000, vou colocar o Zulu Golf, base autorizada, reporta final embaixo travado. 5, camarada na base. Uno 8, 85, chama centro, Recife. Uno 2, 5, décima 1, alterna. Uno 3, 3, décima 2, 5. 251, 3225, pega boa. 13325, boa. 3325, pega. Livro contactado, 35219. Zulu Golf, tocou arremeter aos 3-1, dá presente autorizado, curva à esquerda, ingressão no, sobe para o no mil pés, reporta girando base, final 1-0. Curvando à esquerda, mil pés, reportará girando base. Trigo 5218, tráfego 2 horas, 7 milhas, rumo nordeste, passando nível 0953 para 2, no pés, bloco 737-700. Reduz velocidade 2209, desça para 3 mil pés, altímetro 1092. 3 mil pés, 1092, reduzindo 2009, 5219. Correto. Leandro Golfo, gerando o final, bastante travado. Golfo para arremetida e depois posicionar o 97. Gente, Lima Zulu Golfo autorizado toque arremetida, pistão no zero, vento no zero, zero graus, no 2 nós. Gente, liga para o Golfo. Estacionamento Gol 9083, posição 4. Posição 4 aprovada, 9083, chama de pronto para o táxi. Chama de para o táxi, do 9083. Do Golf, tocou a remeter aos 36, da presente autorizado curva esquerda, vindo para o 1.000 pés, ingresso na perna do vento da 1.0, aguardando para girar base. Gente, vai fazer a posição na faixa, tá? Gente, ingresso inicialmente perna do vento 1.0 e reporta girando base, final 1.07, o Lima do Golf. O Golfo após o pouso prossegue para equipagem? 4-5, olha o par. Gente. Cinco-dois-um-oito, está autorizado a final do procedimento LSX-2, deixa 2.000 pés, completa a redução 1.70 nós, reposto estabilizado. Tráfego informado anteriormente, agora meia dúzia de milhas. 2-1-8, autorizado ILS para 2.000 pés e 1.0-1-2, reduzindo o nosso acesso. Tático Gol 9083, POB 21, alterno Galeão 0403. Quatro zero três, Galeão, confirme 021. 021, 21. 021 copiado, o Gol 9083 tem táxi aprovado à direita. Ponto de espera pistão no zero, ajuste no 012. No ponto de espera pistão no zero, chame torre na frequência 199 decimal 2. Correção 118 decimal 95, torre 11895. Gol 9083, tem um bom voo. Direita não, ponto de espera 1895, boa acesso do familiar. Obrigado. Igualmente, senhor. Salvador, boa noite, passageiro 2224, sem informação, Vitor. Passageiro 2224, controle Salvador, acende identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro no 012. 5.000-1012 na Mari, tá voando para onde está, professor? Autorizado. Claro. Passar externo, baixar travado no 398. Estou no 398, completa final, estou vindo no 18, decimal 95. 1895. Estou no 398, passo externo, baixar travado. Plano 398, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Para informação, Charlie 402, pousando na cabeceira auxiliar sem interferir. Plano 398, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 129. Pouso 398. Lima Zulu Golf no solo aos 40, autorizado backtrack até aerostar na escuta até o corte. Vamos chamar agora a sua vez, 1-8-95. Reduzindo, 1-8-95, bom dia, obrigado. Bom dia. Torre Salvador, 35218, estabilizado, afinal, 2 milhas de sistema. 35218, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste 1012. 0-2, aguardando, 8. Plano 398, no solo 42, libera via eco, solo no 21, decimal 9. 398. Doro 2224, possibilidade de voadora? Voadora, Destra 2000, ajuste no 0 no 2, reporta estabilizado. Doro 2000, no 0 no 2, reporta estabilizado. Trip 52 no 8, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-1 no norte. Deve pouso na 0-5-2 no norte. Boa noite, Gol no 3, 98. Boa noite, Gol no 398, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette para o portão 05. 9083, após a passagem OTR da trip na curtíssima linha, mantém pistão no 0. E mantém na 1-0 após a passagem do trip, Gol 9083. fechando Bravo. Charlie, Bravo, por cima. Centena Sierra, Bravo, Juliette Delta, ciente. Confirme, pátio 3, decolou da pista no zero. Pátio 3, no zero. Ciente, 1 minuto, cópia, Victor, Charlie, Bravo. Não copiei. É, 3529. 1529. Atenta ao sinalizador naquele pátio, 35218. Papo Romeu, Vitor, Charlie, Bravo, pronto para a cópia? Pronto. Papo Romeu, Vitor, Charlie, Bravo, autorizado para Sierra, Bravo, Juliette, Delta, uma centena, conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida coral, controle 120.8, transponder 5173, Papo Romeu, Vitor, Charlie, Bravo. Cotejamento correto, Vitor Charlie Bravo, no pátio 3, chame pronto para o acionamento, senhor. Libra, chame táxi, Vitor Charlie Bravo. O 9083, decolar 247, controle em 120.8, bom voo. 208, bom, 20 anos, voo 9083. Igualmente. Cruz de Salvador, boa noite, voo 9083, cruzando 170 em ascensão ao 400, na Dael Linda, Bridge. Voo 9083, contato radar, sobe, mantém o 400, boa Leda. Aí voa Leda, subindo ao 400, voo 9083. Vitor Charlie Bravo tem táxi aprovado via pátio 3, após ingresso a pátio principal e Índia até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera pistão 0, chame torre na frequência 118.95. Vitor Charlie Bravo tenha um bom voo. Vitor Charlie Bravo, parte principal, que é o ponto externo, lá com a torre, 5298. Graças a Deus. Um ótimo ano novo a todos. Igualmente. Boa noite, Sam 3662, autorização para Natal. 3662, boa noite, Natal 370, tem aprovado a informação em curso, Vitor, o senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia, Sam 3662. Sam 3662, autorizado para Sierra Brava, November Tango, via Upper Zulu 10, nível de voo 370, pista em uso 10. Primeira curva à esquerda, subida Pulca, transição Zipar. Controle 120.8, transponder 5167, TAN 3662. TAN 3662, autorizado nível 370 para Natal. Circula a pista 10, curva esquerda após a trilha Pulca, transição Zipar. Aerovia Upper Zulu 10. 1208 é o controle, transponder 5167, quente da Victor, TAN 3662. 5167, contagiamento correto, TAN 3662, portão 1, chame pronto para o pushback acionamento. Chamarei, TAN 3662, grato. E o passageiro 2224. Completa final com a torre em 11895, bom pouso. 1895, bom serviço. Torre Salvador, o passageiro 2224, boa noite. Passageiro 2224, boa noite. Continua a aproximação, reporta embaixo travado, ajuste 1012. Portarão. Prossiga, senhor. Via Índia, senhor. A Juliette está fechada. 2224. Recife, 1251, bom voo. 9083, pode confirmar a frequência? 1251. 251, 9083, obrigado, boa noite. Vitor Charlie Bravo, boa noite, mantém ponto de espera da 10. Está ingressado na Índia, manterá o ponto de espera da 10. Charlie Bravo. Boa noite, TAN 3858, informação Vitor e a corrente, Fortaleza tem o 370, já aprovado, o senhor está pronto para cópia? Permanente, Então, 3858 autorizado para Sierra Bravo, Foxtrot Zulu, via Upper Zulu 19, nível de voo 370. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Frutti. Controle 120.8, transponder 5170, TAM 3858. Fortaleza autorizada, pista 370, via Upper Zulu 19. Manda da 10, por esquerda, Momo, Frutti, 208, controle 5170, cotejamento correto, TAM 3858, portão 3, chame pronto para pushback, acionamento. Eu vi Vitor Charlie Bravo ali, mantém, captura no zero. Bravo, pode prosseguir, via Bravo ou Charlie a critério, ok? Dois, dois, dois, quatro, no solo 56, libera via Delta, solo no 21, decimal 9. Delta ou espera. Vitor Charlie Bravo, me confirma o que eu abri? Pois a bordo. Quando pronto, livre decolagem, pistão no zero, vento 1000 graus, 129. Vicente 2224, então tem livre Alfa Juliette, ingressando à esquerda no pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, passarei do 2224. Alfa Juliette, pátio 3. Tá 3662, pushback acionamento, portão número 1. Portão 1 aprovado, 3662, chame táxi. Chamarei para o táxi, TAM 3662. Vitor Charlie Bravo, decolado 257, controle 120, décima 8, bom voo. 208, braço, boa noite, tchau, tchau. Controle, um cordial boa noite, é o Papa Romeu, Vitor Charlie Bravo. Charlie Bravo, contato radar, sobe mantém 100, voa coral. Uma centena da presente coral, Charlie Bravo. Salvador, boa noite, 5216. 5216, prossiga. 5216, tem 190 já aprovado, copiou no 9, gostaria de jogar no 37, ou 1270. Pode fazer no 70, por favor. Vou guardar no 70, só um minuto. Paulo, boa noite, gol 1889. 1889, Galeão 360. Escute a informação, Vitor, aguarde a coordenação, seu número 2 para a cópia. Dentro da Vitor, está aguardando. copia, tá, Paulo? Controle Salvador, boa noite, azul 4298, livre MD de voo 184 para MD de voo 150, quente da Uniform. Azul 4298, aciona a identificação, desce até o 050 na chegada Mari. Desce MD de voo 050, chegada Mari, azul 4298. 4298, voa ITAP. Voa de ITAP, azul 4298. Voo no 604, desce para 3000 pés, ajuste no 0 no 2. 6310, aciona a identificação, desce até o 060 e TAP da presente. 060 e TAP, muito obrigado, senhora. Para o táxi, POB 171, alterna Fortaleza com 12h40 autonomia. Entendo, então 3662, táxi aprovado à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 2, no ponto de espera Chimiturri na frequência 1 no 8, décima 95. Então 3662, tem um bom voo. Ok, direita, esquerda, no ponto de espera 1895, ponto de espera da 10. 1012, obrigado, boa semana, até 3662. Visando o localizador, visual. 5591, completa com a torre. 11895 com pouso. 1895, obrigado. 3000 pés, voo 604. 604, desce até 2000, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, desce até 604. 604, reduza para 1980 nós. Reduzindo, 604. À esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, decima 8, transponder 5174, trip 52 no meio. Quatro, cotejamento correto, trip 52 e no meia. No pátio 3, chame pronto para o pushback acionamento. Gol no 889, pronto para cópia. Pronto, cópia. Gol no 889, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, na Aper Zulu 10, até SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge, controle 120, décima 8, transponder 5406, gol no 889. A rota Pesulo 10, SMAP, qual é a posição entre Barbacena? Após SMAP, direto à posição Lufto, senhor. Lima, Uniform, Victor, Tango, Oscar. 3, então, pesado o caminhão, 5360, rota Pesulo 10, SMAP, Lufto e Barbacena. Decola da pista 10, com curva direita na saída da El, letra 3. Controle 1208, transponder 5406, é o Gol 889. Cotejamento correto, Gol 889, portão 5, chame pronto para o pushback e acionamento. Bem, a gente vai chamar, obrigado. Douro, passageiro 2224. Passageiro 2224, boa noite, prossiga. Para a Juazeiro do Norte, por gentileza repetitiva. Ciente, o 190 tem aprovado, informação em curso, Vitor, pronto, cópia. Ciente da Vitor, pronto para cópia. Passarido 2224, autorizado para Sierra Bravo, Juliette, uniforme, nível de voo 190, conforme a rota apresentada no plano de voo autorizado. Pistem 1-0, primeira curva à esquerda, subida Momo após direto. Controle 1-2-0-8, transponder 5-4-0-3, passadeiro 2-2-2-4. 190, plano da rota, decola da 10, curva esquerda, Momo, após DCT, 1208, 5403 no transporte, passageiro 2224. 403, cotejamento correto, passageiro 2224, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Chamará nessa, grato. Solo 21, decimal 9. 21, obrigado. Portão 3 aprovado, chame pronto para o táxi, TAM 3858. Solo Salvador, boa noite, 3551, livrou o táxi na sexta. Tipo 5591, autorizado táxi via Alfa e Juliette. Após Juliette, curva à esquerda, pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, trip 5591. Afirmativo, Alfa Juliette, pátio 3, obrigado. Está livre da restrição em TAP? 5 mil? Livre. Obrigado. No 604 no solo 09, libera a próxima direita via Eco, solo no 21.9. Direita Eco, solo 21.9, no 604. TAM 3662, quando pronto, livre decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, no 29. Autorizado decolagem, pistão no zero, TAM 3662. Alfa, chamando o 7. 3298, estabilizado no IRS X8-0. Completa 14, RT3895, bom pulso. 1-8-95, azul 1498, bom. Torre Salvador, boa noite, azul 4298, estabilizado em LFX 3800, baixado e travado. Azul 4298, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1012. Ajuste no 0 no 2, aguardando, azul 4298. Oceana 6310, desce 2000 pés, está autorizado em LS, reporte estabilizado. Desce 2000, está autorizado, é ponto estabilizado, 6310. O 6313 aciona a identificação, desce até 4000 pés, ajuste no 0 no 2, chegada bom, sem restrições. 4000, identificação, chegada bom, Oceana 6313. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, 119. Livre pouso, pistão no 0, azul 4298. Torre Salvador, boa noite, estão 3662, cruza 1200, na Puca. 3662, contato radar na decolagem, sobe mantém 370, Puca Zipar. Puca Zipar, 370, 3662. Confirma o vento, azul 4298. 090 graus, 119. Obrigado. Senhor, por gentileza, confirme somente, POB? 64. 1-64. Copiado, táxi aprovado à direita, ponto de espera, pista no 0. Ajuste agora no 0, no 2. No ponto de espera, pista no 0, chame torre na frequência 118.95, dan 3858. Tenha um bom ano novo, senhor. Quanto cara vai chamar 118.95? Obrigado igualmente, 3 anos. Segundo 604, observando o TAM, autorizado ingresso na Juliette, portão 02. Observando o TAM, ingresso na Juliette, portão 02, 604. Faixa 3 aprovado, senhor. Chame táxi 52 no meio. Parto pro TAM 3662. Guarda a coordenação. Aguardando 3662. Da Oceané. É 3-0, torre 118.95, bom voo. Bom voo. Obrigado, até daqui a pouco. Produzindo por espécie novamente. Boa noite, Oceané 6310, estabilizado na final, 1,5 milha do externo. Oceané 6310, boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste 1012. Gente, Oceané. Azul 4298 no solo 104, libera via Fox, solo no 21.9. Via Fox, solo no 21.9, azul 4298. An 3662, restrito 310, direto Zipar. Subindo, 310, aproximado de par da presente. 3662, graças. Bora na alfa. Boa noite, 4298 da Azul, autorizado táxi via Alfa, chama ingresso na Juliette, senhor. Via Alfa, chama ingresso Juliette, Azul 4298. Embaixo travado? Afirmo. Salvador, boa noite, Alta 3258, aprova o ponto de espera da 1-0. 258, boa noite. Avista aeronave nacional no zero. Permitido. Após a passagem da mesma, ali mantém. Então, 3258. Após a passagem da aeronave, ali mantém. Então, 3258. Tipo 5216, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia até o ponto de espera pistando 0, ajuste no 012. Do ponto de espera chame torre na frequência 118.95, trip 5216. Tenha um bom voo e boas festas, senhor. Ponto de espera 1016, boa festa, mesma boa noite, boa noite. O Azul 4298, dá passagem ao ETR da trip agora à sua esquerda, o mesmo saindo do pátio 3 em direção ao pátio principal. Após a passagem do mesmo, o senhor ingressa na Juliette para o portão 03, Azul 4298. Dando passagem para o colega da trip à esquerda, após ingressa de Juliette, posição 03, Azul 4298. Prossiga, senhor. Pronto, confiado, senhor. Irá coordenar com a equipe de solo, vai passar a cauda um trip e ingressar no pátio principal um Embraer da Azul. Após o Embraer da Azul passar a cauda, o senhor tem livre pushback acionamento no 5, chame pronto para o táxi, igual no 889. Espera um trip e o Embraer da Azul após a passagem, cauda pushback acionamento 889. É 6310 no solo 18, libera via Fox, solo no 21, decimal 9. Via Fox, 219, obrigado, senhor.